humor não se brinca. Humor, humor, não se brinca, brinca. Humor, humor, não se brinca. Humor, humor, em Portugal. Humor, humor, com humor, com humor, não se brinca. Humor, humor, humor, humor, com humor não se brinca. Humor, humor. Ora, sejam muito bem-vindos a mais um Com Humor Não Se Brinca, o podcast. Bem, sabemos que passamos um monte de semanas a mostrar espetáculos e afins. Bem, mas hoje estamos de volta às entrevistas. Importa dizer que passamos a hora inteira a beber Summersby como se não houvesse amanhã. E quem pagou, como sempre... E quem pagou, como sempre, fui eu, não é? Imagina que vais jantar aos teus sogros. Paras, compras uma Summersby para levar e, de repente, imagina que o teu carro começa a voar e o jantar com os teus sogros foi desmarcado e agora vais ao outro onde há pistas, piscinas, pinhatas e um tigre. Ah! Imagina que lá dentro estão 20 mil pessoas, incluindo os teus sogros. Imagina um mundo do outro mundo. Summersby é fruto da tua imaginação. Seja responsável, beba com moderação. Então, chegada a hora de termos connosco, finalmente, Rui Sinel de Cordes, possivelmente o humorista com o público mais fiel do país. Regressado de férias, depois de uma tour de 27 datas, Sinel passou pelo nosso muito adorado Palácio Vila Galé de Bastarcos e falou de publicidade, outros humoristas, da sua estadia em Londres, de moralismo, do seu casamento para o próximo ano. Houve ainda tempo para haver alguma tensão entre mim e ele, mas ficou tudo bem e avançou até que vai ser o primeiro comediante a atuar no Fringe Festival já em agosto. Ora, ouçamos. Eu adoro o tempo. Adoro dias cinzentos. Também eu. Estou lá no evento, se fizeres bem o teu dia, dá para nunca veres o dia. Eu já te tinha contado isso, não? Já. Okay. Lá, tipo, às quatro e tal, há ali dois ou três meses que às quatro e tal anoitece. Então, se jogares bem, eu testo luz do sol, testo. Se jogares bem o teu horário, nunca vês o luz do dia. Que eu... Objetivo de vida. Yeah. Deitava-me tipo às seis, estás a ver? Dormia até ali até à uma, seis, sete horinhas, acordava, tinha almoço, já está a ficar noite, má bem, o que é que vamos fazer? Nem vamos a... Vampireza. Yeah, e a minha namorada passava, já estava ela no sofá. Sei que são horas, eu, bora, vamos curtir, vamos sair, está a ficar de noite. E se conseguires manter isto durante nunca vez o dia? Se já não derrete. E eu testo. Olha, era sempre que... noite. Aí já está, não é? Claro, tá. O que é que está a acontecer com os humoristas que estão todos a casar? Tu vais casar? Ah, não sei. Casou Guilherme Fonseca, não foi? Não, casou Guilherme Fonseca. Que mais? O Rui Sinel de Cordes vai casar. Sim. Há mais dois que vão casar. Deixa começarmos isto com uma comparação em relação ao casamento entre mim e o Guilherme Fonseca. Foda-se, está a começar bem para caralho esta merda. Faltas-me ao respeito aos 10 segundos de emissão. Vamos lá continuar isto. Olha lá, o que é que tu encontraste em Londres que não encontraste em Portugal? Ah, muita coisa, mas... muita coisa, ia dizer nada relativamente à comédia, mas também relativamente à comédia. Epá, sei lá... queres que fale mais profissionalmente ou pessoalmente? As duas coisas? As duas coisas. Opa, eu adoro... Profissionalmente é a parte que eu gosto menos de Londres. A maneira como está lá, como está estabelecida o mercado de comédia, a maneira como as coisas estão montadas. Para quem não sabe como é que as coisas estão montadas. Opa, há muitas variantes lá, é completamente diferente, estás a ver? É completamente diferente do humor lá ou cá, é completamente diferente o mercado, a indústria, os relacionamentos entre as pessoas. O circuito funciona quase como divisões, não é? Também. Sim, mas. Aquilo é outra onda, meu. Eu não gostei muito da mecânica. A mecânica normal lá do stand-up é muito de oficina, diária, de comedy clubs. O problema é que só para aí 5, 6 comedy clubs realmente bons. Comedy clubs trabalham praticamente diariamente, têm as salas cheias, têm tipo 200, 300 pessoas sempre. Diariamente? Como aqui em Lisboa? Sim, há dois. Exato. Tens a Comedy Store, depois tens outros como o Top Secret ou o Angel ou não sei o quê, que são salas tipo 100 e tal, 200 pessoas, mas sim. Quintas. Quartas, quintas, sextas, sábados tem sempre espetáculo. Como a disse, toda, tem quase todos os dias, para não dizer todos os dias. E depois há o outro circuito, aquele circuito underground, cá para aí, que são noites, que eles chamam lá, comedy nights, que são bares, ou são espaços que têm uma sala à parte que eles transformam em comedy club e fazem às terças, às quartas, não sei o quê. Pai, depois há esse circuito, há um grave problema ali, é que os gajos conseguiram convencer os humoristas que eles precisam mais das casas do que as casas precisam deles. E eu percebo que isso possa ser fácil porque há, 300 gajos a quererem ser, ou 400 em Central London a quererem ser stand-up comedians. Mas eles não... Há pá, sei lá, 100 casas dessas, 100 noites dessas que funcionam. E depois o problema é que isso, essas casas, que nem sequer são as maiores, moldam um bocado as regras. Já há noites dessas a proibir... Já está um bocado batido, né? Mas a minha principal surpresa quando cheguei lá foi o estado do politicamente correto na indústria e no humor. Exigem, hoje em dia estava a dizer, exigem acts cleans, por exemplo. Há noites que dizem aos humoristas antes de chegarem, és clean, não és, não venhas. E às vezes na hora, e ser clean nem sequer é fazer humor negro, não. Podes ter podes fazer, o Fernando Rocha não é nada clean, estás a ver, ele não faz humor negro. Uhum. Só título de exemplo, mas... Esse meio mais underground destrói um bocado depois o conceito daquilo tudo, porque a maior parte das pessoas está nesse meio underground. Não é os gajos da televisão e vá, meio de 20 gajos que já vão aos outros comedy clubs regularmente, que ditam o mercado. É os 200 gajos que andam ali a gravitar à volta e naquele circuito mais fechado, mas depois tu acabas por encontrar toda a gente, começas a fazer esse circuito de noites de merda, e às vezes é mesmo noites de merda, meu. Noites com 15 pessoas ou com 10 pessoas, em que 10 são humoristas que vão. Pois eles têm todos um sistema. Qual é o problema? Não há público para haver 100 noites por. Pá, não diria por semana, mas não deve andar longe. Não há público. Mesmo em Londres não há público. E depois que a qualidade também é muito baixa, percebes? Não há cachês. São muitas vezes são putos que estão muito a começar e estão a fazer 5 minutos e são uma valente merda. Depois os gajos usam um sistema nestas noites que é, até chamam, que é os bringers, noites bringers, que é o humorista tem que trazer uma pessoa que se quer o spot. Para quê? Não, esquece, aquilo é de loucos. Tens que levar, atenção, isto não é nos comedy clubs maiores, mas nesses comedy clubs o cachê é ridículo, aquilo está tudo tabulado, tipo 7 minutos 100 paus, tipo 20 minutos 200 no máximo, ou 250, assim uma cena. Já há gajos mesmo de televisão e tudo. Pois. Comedy Store acho que é o sítio que tem os cachês mais altos. Depois tens estes sítios todos, que não há cachês nenhuns, tens que levar uma pessoa para teres o spot. Epá, porque é o aproveitamento da malta que quer fazer isto, compreendes? O que é que eles querem? Ah, e tens que ficar o espetáculo inteiro. Porque não só... Pai, estás-me a ver a mim nesta merda, não estás? Eu agora, pá, quando comecei, fazia um bocado isso e pá, foda-se. Mas não te dá uma certa pica do género? Começar do zero, tendo aqui uma não, coisa... Não, já deu, já... Há uma série de coisas que eu gosto nisso. Como a coisa que me mudou mais lá foi... Eu durante anos vi Londres como o sítio perfeito para fazer o que eu sempre fiz cá. Que eu, a única coisa que me importou cá foi a piada sempre. Não foi cunhas, não foi quem é que estou a chatear, não foi marcas, foi a piada, o melhor possível. Sempre foi a minha maior arma. E foi isso que eu levei para lá. E quando eu cheguei lá disseram, espera aí que isto aqui a piada não é coisa. Aqui é que se não chateias ninguém... Pá, eu não estava à espera de encontrar as coisas assim. Especialmente em Londres, com a tradição de comédia que tem, porque... não é? Mas isso tem a ver com a quantidade, tem a ver com uma mudança de sentido de poder que existiu lá. Eu lembro-me quando comecei a ir a Londres, lá em 2006, 2007, em Edimburgo, os humoristas tinham mais poder, meu. Acho que agora estão mais no bolso de marcas, das agências. As redes sociais também se calhar tiveram aí um papel importante, parece-me, não? Sim, pá, no sentido... Há um moralismo vigente. Não, claro, isso é evidente. Aliás, o que se passa lá, o meu maior choque foi ver noites lá do humor negro e humoristas, bons humoristas, ofensivos, a foderem-se completamente. E eu nunca como tinha assim? Visto isso. Mas como assim? Pá, porque tu não estás a ver como é que está lá o público, meu. Já vi gajos serem vaiados por fazerem uma piada de pedofilia, mas vaiados, e tiveram que sair. E nem acabaram a piada. Okay. Também é só chato, porque tocaram não. No tempo pedofilia. É muito aquilo está muito esquisito. A cena, outro dia recordava a cena mais incrível que alguma vez eu tinha visto. E recordava com quem? Com alguém que tinha estado. Já sei, com a. Eu já me recordo. Com o Pereira. Como é que ele se chama? O Carlos Pereira. O Carlos Sim. Pereira, exatamente. Carlos Pereira. E o momento mais. O momento mais incrível que eu vi foi. Foi no Teatro Vilaré, era uma cena de stand-up com vários humoristas, alguns novos. Eu acho que era aquela malta do Comicalet. Ah, sim. E, a da altura, há um humorista, no auge da Princesa Nonó, que manda uma piada sobre a Princesa Nonó, e está lá, eu acho que era o tio. Pá, o tio levanta, diz, não. Estava quem? O tio da... O tio dela? Estava lá no meio do público, levanta-se. Não, tu isso não vais dizer e não sei o que. A sério? aquilo foi incrível. Uou! Sei que é nice. Os meus olhos brilham. Sim, é incrível. Pá, é giro essas merdas. Olha, agora quando fiz acho que foi a estreia no Sábado da Bandeira, tinha um beat sobre um puto que morreu. Não morreu nada, que chabez. Foda-se. Era um beat sobre... Porque eu sou paraplégico, é isso? Não, não, era um beat sobre os miúdos que têm cancro e tal. E falava, depois são os guerreiros e não sei o quê. E falava num guerreiro Tiaguinho, se os miúdos depois abrem as páginas de Facebook, uhum. Passado 3 meses fecham as páginas. E eu falava num guerreiro Tiaguinho e não sei o quê. Mas eu inventei esse, precisava de um nome qualquer de um puto, cá há tantos. Uhum. Epá, e no final do espetáculo vem uma pessoa já para um professor de português, penso eu, mais idade, com uma série de miúdos, final da adolescência ao pé do gajo, estranhei um bocado aquilo, e o gajo veio ter comigo e disse, ah, eu sou professor português, trouxe a minha turma para ver o teu espetáculo, e eu sou o pai do Tiaguinho. Oh. E eu, qual Tiaguinho? Porque eu inventei esse nome. E eu sou o pai do Guerreiro Tiaguinho, e há a página do Guerreiro Tiaguinho. E eu, pá, estás a gozar? Eu estava à fila toda, estás a ver? Foi na altura das fotos e tal, estava à fila e eu, pá, está aqui o pai do Guerreiro Tiaguinho. Mas eu só tenho que dizer isto, eu inventei isto tudo, eu não sei de Guerreiro Tiaguinho. E expliquei ao gajo, o gajo disse, não, pá, percebi perfeitamente. Mas sim, vamos agora, posso estar... E eu tinha uma piada com os pais que viajam. Sim. Para que é que os miúdos queriam o dinheiro dos espetáculos de beneficência, sim, não sei o quê? Que não. Fiz uma piada que eles não iam ter tempo de gastar o dinheiro, para que tanto dinheiro. E depois ele disse-me que ia para os Estados Unidos na semana a seguir com o filho e tal. Pá, e foi... E devemos a falar um bocado e ele percebeu que... Mas também em relação a isso, quando... Eu nunca quis que isso se soubesse. Mas quando soube que a minha avó e que a minha mãe teve cancro, agora isso é um tema que nunca mais deu problemas. Nunca mais ninguém disse que eu não sabia do que é que estava a falar. E dá-te uma certa autoridade, não é? Não, mas não devia ser assim. Não, eu nunca quis que isso soubesse, porque eu não queria isso. Estás exato, a ver? Eu nunca exato, quis isso. Eu soube-se naturalmente. Eu lembro que as primeiras piadas que eu fiz de cancro, pá, sei lá, o que eu ouvi, tanto de pessoas, figuras públicas, entre aspas, como mensagens e não sei o quê, e já a minha mãe tinha tido cancro, já a minha avó, já um tio meu tinha morrido com cancro. E eu na altura achei que era, não quis dizer, achei que era-se... Era fácil. Era fácil antes de dizer e depois começar a fazer as piadas. Exato, é uma defesa. Tirava um bocado a piada, estás a ver? Porque já era fácil. E é o que eu sinto agora e não acho tanta graça, sabes? Uhum. Aliás, e falo disso até em espetáculos, que agora a malta diz, ah, o Cortes falta que a mãe tem cancro. Meu, foda-se. Não há pachorra para essa mentalidade, estás a perceber? E eu também, como queria fugir a isso, nunca disse nada, mas depois não sei porquê, ficou conhecido, uma entrevista ou outra. E agora ninguém me chateia e convida-me para ir a espetáculos de... que eu nunca vou. Não é um ambiente indicado, acho eu, para o humor negro, mas já. Agora há esse efeito. Olha, então, por aquilo que eu percebo, o humor negro está a passar por uma fase difícil. Ah, difícil e mal... Pá, lá tens os gajos clássicos, não é? Se tem ondas, consegues fazê-lo, então vais fazer. Não, eu consigo, só que não me... Eu consigo fazê-lo mesmo em Portugal, isso é que eu consigo. O sítio melhor onde eu consigo é cá. Eu consigo, não mudei o meu estilo de humor, estás a ver? E agora por acaso correu bem, agora quando voltei depois da tour, agora para Londres, pá, correram-me todos os gigs que fiz, correram todos bem. Onde é que atuaste? É pá, estive neste circuito, estive a fazer, fui ao Angel por acaso, que foi o último sítio onde o Louis C.K. teve, antes de descobrir que era um punheteiro quando ele foi a Londres, aí uma semana ou duas antes esteve lá no Angel a atuar, e eu quando fui ao Angel, lembro-me, foda-se, o Louis C.K. esteve aqui, lindo. E estive mais alguns sítios e correram bem, porque lá é uma questão de sorte, estás a ver? Isso que estavas a dizer das redes sociais há bocado, o que as redes sociais fizeram foi, deram um acesso a gente estúpida de achar que era ok darem a sua opinião em voz alta. Este é o problema das redes sociais. E antigamente, as pessoas estúpidas... Para já antigamente, não havia gente que não gostasse de humor a sério. Pá, gostar de humor pode haver piadas que tu não curtes tanto, pá, mas não vais dizer que não queres ouvir. Ah pá, isso não. Não gostaste tanto. Como uma música que não gostaste tanto, embrulha, pronto. Há de vir uma melhor, estás a ver? Não vais dizer ao gajo, aquela coisa que eu não... Não vais para Pearl Jam, pá, adoro, mas eu não curto. Essa eu não gosto. Não toques nessa música, por favor. Ninguém faz isso, não é? Mas lá, as redes sociais trouxeram, pá, tanto podes ter um público que gosta muito, e há muito pouca gente lá a fazer humor negro, gajos novos, nenhum. E depois isto leva a um fenómeno, nenhum. Então, está tudo com medo, é isso? Já. Não é medo, é... Não estou para chatear, se calhar. Yeah. Não é? É uma mistura disso. E é um beco sem saída, o humor negro lá, porque as agências não querem, as marcas não querem, as televisões não querem. Então, se tu quiseres a começar a tua carreira lá a querer fazer isso, ou é mesmo o que tu gostas, tem mesmo que ser o que tu gostas. Se for uma cena só, estás aí para o mais difícil possível, sem necessidade, percebes? E ainda agora, um amigo meu lá, um sírio, que faz stand-up, o gajo passou à ronda final do BBC Comedian of the Year, e o gajo escreveu no Facebook do gajo. Escreveu aí, descobri agora, passei à final, e ele dizia assim, bom, hora de desenterrar aquele material clean, porque ia passar na BBC Forum, merda. E ali aquela merda, e até comentei com a minha miúda, olha a tristeza desta merda, não devia ser hora de desenterrar o meu melhor material de sempre, porque vou ao BBC, não, hora de desenterrar, e desenterrar porque nem é muito natural nele. Claro. Então quando um gajo vai à BBC, tem que fazer clean. Então tem duas hipóteses, podes fazer humor mais dirty em clubes, mas depois quando tens uma oportunidade a sério vão-te pedir clean e tu não tens, então o que é que andaste a fazer? Ou começas logo a autocensurar-te, começas logo porque também há clubes que dizem só entras se fores clean. Uhum. E um amigo meu estava a dizer no dia, every gig is corporate, parece, que cada gig que fazes parece que é corporate, porque dizem, pá, atenção, olha aí... Lá está, e se as redes sociais, como as pessoas agora falam mais e acham mais que têm razão, e depois há aquela cena, há muita gente que acha que o Black Mirror é uma série sobre o futuro. Sim, sim. Não é? Claro que não é. Hoje em dia tu tem páginas, não é? Todas as casas têm páginas, tem no Facebook e não sei o quê. Epá, e ninguém quer passar de um 4.5 para um 3.9, porque foi lá um gajo a achar que era artista e queria falar de temas fodidos e 20 pessoas. Uhum. Porque isto acontece mesmo. Sim, sim, sim. Então as pessoas entram aqui numa cena de não quererem chatices. Entre dizer assim, pá, espera aí, se vêm aqui gajos que não gostam e a nossa página no Facebook desce 0.4% ou o que seja, porque vamos ter comentários negativos. Uhum. Entre a liberdade artística e o stand-up e que se fodam essas pessoas que elas é que são burras ou, peraí, estamos aqui a gerir um negócio e eu não estou para me chatear, as pessoas optam sempre pela segunda e no caso dos humoristas também é um bocado isso, eu percebo os gajos lá, eu falo imenso. Eu estava a falar com um romeno que está lá também e ele perguntou-me a cena que me espantou mais e que me custou mais desde que mudei para lá, e eu estava a lhe dizer que era isso, era a dificuldade de estar a lidar com o facto de não se poder dizer nada. E o gajo ia, porque eu vi o Jimmy Carr na Roménia e pensava, do caralho este país, e eu cheguei cá, e o gajo contar-me, primeira vez fui fazer um gig a uma faculdade, tive uma reunião com a direção da faculdade a seguir, por causa de uma piada. Boas. Os gajos contrataram um gajo que lhe pagaram mal e porcamente para ir lá dizer umas piadas com um sotaque romeno, e houve uma que eles não gostaram e chamaram, tipo, pá, deixa o gajo apanhar um metro, mas não chamei mais. Mas tens de estar a ouvir três diretores, pá, em relação a este tema que estávamos aqui de falar consigo, tipo, vai-te foder, meu. Isto significa, há pouco estava a pensar nisso e agora falaste no Jimmy Carr e acho que faz sentido. Isto significa que este ambiente não permite que apareçam gajos que hoje são deuses da comédia, como Jimmy Carr, Frankie Boyle, Jim Jefferies. Sim, é? eu tenho um beat, eu falo sempre no Jim Jefferies, Brandon Burns, no Jimmy Carr, porque eu agora, por exemplo, tenho uma entrada em que preparo, falo do meu primeiro gig que fiz, que foi horrível, correu pessimamente, e eu falo disso agora nos meus gigs todos, porque pá, apanhei um público pior que podia apanhar. Foi numa noite de comédia pequena, tipo para 30 pessoas, foi mesmo a primeira, estás a ver, underground, mais possível, e aí estavam tipo umas lésbicas e umas gajas de esquerda, nunca sei, nas primeiras filas e aí eu fiz tripas, lá falam mesmo, estás a ver, lá o heckling lá é real, não é? E levas com merda na cabeça, se for preciso, porque está um bêbado, não sei o quê, sabes? Então, mas o que é que disseram as pessoas? Epá, pode acontecer, fazes uma piada que não gostam, pode acontecer querer entrar em diálogo, depois tu ou ignoras ou entras em diálogo, só depois também é fodido. Eu não tenho nada a ganhar a entrar em diálogo, eu não tenho nada a ganhar, um gajo que está numa língua que não é a sua, que está num país há meia dúzia de meses, que tem as merdas decoradas e em inglês e que já deu trabalho fazer isso, eu não tenho nada a ganhar a entrar em... Eu não tenho a rapidez que tenho cá, estás a perceber? Não tenho a domínio da cultura para poder usar um nome ou uma situação qualquer para responder a alguém que tenho cá, isso é muito mais difícil. Eu cá não faço muito isso já, mas se for preciso falar e o caralho é na boa, percebes? Não há segredos, não há... Lá não, posso precisar... Posso me lembrar de uma piada, tenho que ir a traduzir, demora tempo de tradução, posso me enganar, pode não fazer sentido a tradução depois. E isso já passaram 1, 2, 3, 4, 5 segundos, já foste. Pois, ou é um segundo ou dois, ou já foste, estás a ver? Então não tens, eu não tenho nada a ganhar em estar. Nem faço crowd work, não faço nada disso. Espera aí, achas que no tempo atual o programa que fizeste na SIC Radical. Era impossível. Era isso que quis perguntar, não era? Era completamente impossível, a não ser que o Buxari tivesse numa de ser despedido pelo programa, que não estaria. Porque a pressão. O Buxari teve muitos problemas, mesmo com esse programa. E ele teve uns tomates do caraças, metade tomates e metade era o que ele acreditava, porque ele não tinha motivo nenhum para me estar a defender, nós não nos conhecíamos de lado nenhum. E quando foi esse primeiro problema, recebi-me em cima, já na altura. Só que não era o que era hoje em dia. Hoje em dia fazia-se-me prós e contras sobre isso. Se esse programa existisse e se calhasse, e haveria de calhar a despoletar mais uma destas merdas, que duram depois dois ou três dias também só, mas que participam milhares de pessoas e não sei o quê, ele ia ter problemas, não é? Ia receber um telefonema e dizer, pá, tira isto do ar, ele não ia pôr... Também, ele nunca recebeu esse telefonema, sabes? Que acho que iria ser... A pressão iria ser demasiada ainda, claro. Agora em 2018, um programa daqueles. Mas é uma pena. É uma pena. Mas não é só esse, há muitos outros programas, o Vai Tudo Abaixo também, acho que não podia existir. E não tem nada a ver o estilo, não é? Uhum. Nem mesmo o humor, mas era arrojado, era agressivo, faziam coisas fora... Nice, não é? Mas acho que o mundo não está muito para isso agora. Então o humor negro vai acabar, é isso? Diz? O humor negro vai acabar? É isso? Não, na mesma medida em que os gajos lá clássicos não acabam, nem onde acabar nunca, estás a ver? Lá continuam a ver esses gajos todos, o Frankie Boyle, o Jimmy Carr, o Jim Jeffries quando vai lá, esses gajos nunca vão de acabar. Agora, como nós estamos num sistema de um bocado de rebater esse tipo de humor e como é muito mais difícil fazer esse tipo de humor para quem está a começar, e já é tão difícil lá tu venceres as etapas todas até chegares a um sítio minimamente fixe, não é? Até estares numa televisão, até teres... Até podes fazer um solo lá e andares a fazer uma turnê pelo Reino Unido e ganhares dinheiro com isso. Isso já é tão difícil que eu compreendo que os gajos lá, a não ser os que gostam muito, e eu ainda não conheci lá nenhum que gostasse tanto ao ponto de ser isso que ele faz, ser o estilo de humor que ele faz, pá, é natural que pensem assim, pá, espera aí, caga lá nisso. O que é que a gente pode falar mais? Há quem acuse o humor negro de ter uma espécie de altivez soberba, uma espécie de síndrome de superioridade que faz com que se há alguém não se ria de uma piada, quem pratica o humor negro diz de imediato, percebes nada do humor negro. Isso é interessante o que estás a perguntar. Obrigado. Percebes o que é interessante. Como é que começamos assim? Só aqui a trazer uma bebida? Porque chegaram, é uma Summers, chegaram duas Summersby e já bebemos outras duas, portanto. Pronto. Traga mais uma, por favor, está bem? O patrocinador vai adorar. Isto é o vosso patrocinador, é? É. Ah, é? Ok. Pronto. Eu costumo beber isto muito é com o MD. Funciona muito bem. É uma variante. Enfim. Olha, essa pergunta é interessante, estás a fazer. Epá, porque normalmente é o caso, estás a ver? Normalmente é o caso. Normalmente, os grandes apreciadores do humor gostam do humor... Há um grande erro aqui, quando uma pessoa se ri de tudo diz que tem muito sentido de humor. Não. Quando uma pessoa se ri de muito pouca coisa é que tem muito sentido de humor. Uma pessoa que se ri de tudo é um pateta. Uma pessoa que se ri de poucas coisas normalmente é um humor mais fedido ou mais, não é? Coisa que o faz rir. Agora, pá, porra, há humoristas clean que eu adoro, tanto em Portugal como fora, não sinto essa superioridade. Agora, o que acontece em relação quando uma pessoa não se ri, pá, é uma defesa também, muitas vezes, às vezes é verdade, às vezes é uma defesa do humorista. Pensava que me ias mais perguntar no sentido, é um humor difícil de fazer porque está muito perto também da estupidez. Podes acertar em cheio ou podes falhar redondamente. E isso não me incomoda, mas quando falhas redondamente incomoda muitas outras pessoas. Às vezes quando acertas em cheio também incomoda, quanto mais quando falhas. Agora, no sentido, outros estilos de humor, quando tu falhas é só uma piada falhada. Um humor negro, quando falhas, és um imbecil. Compreendes? Quando falhas uma piada relativamente à fome, ou à sida, ou ao cancro, és um imbecil. Quando falhas relativamente a merda qualquer, pronto, és um engraçadinho, com menos graça. Então é fedido. Agora, essa arrogância que tu dizes da parte dos humoristas, tipo, não se riram porque eles não percebem. Não, eu acho que tem a ver tipo com a questão do público, ideia, não é? Não percebeu. Não percebes nada do humor negro. Eu percebo que depois, era só uma má piada, não é? Tipo, é natural que existe uma má piada. No humor negro há aquela coisa de tem de haver o público certo, não é? E no, sim, claro. No outro tipo de humor, claro. Acho que é mais por aí. Claro, vou-te contar uma coisa, Alvin. Estás-me a falar do... eu quando comecei, eu tinha imensos, não é isso em relação ao público, é estúpido, é em relação, eu tinha imensos meus espetáculos que não ouvia muitas gargalhadas. 2004, 2005. Pá, e eu lembro-me... Isso não continua? Não. Este gajo só faz esta pergunta, porque este gajo só vê o Aleixo e o Raminho e não tira a merda da peida de casa para vir ver um espetáculo de stand-up comedy meu. Acho que nunca viu, ele nunca viu, acho que ele não, nunca viu. Não, nunca. Já viste algum solo meu? Sim ou não? Nunca viu, este cabrão nunca viu. Eu para contrabalançar vi todos, hein? Ah pá, eu acho que já vi um, acho que já vi um. Mas não tenho a certeza, portanto vou voltar aqui mentir. Mas pronto, o que é que eu ia dizer? Ah, no início eu lembro-me que... fazia 10 minutos, 5 minutos e havia claramente muito menos gargalhadas do que outras pessoas estavam a fazer comigo essa noite. Parte porque as pessoas não... Muitas não gostavam, outras não sabiam como reagir, muitas das vezes... Outras tinham vergonha. Pá, eu lembro muitas vezes. Eu é que estava a ver a cara das pessoas. E a malta que está a fazer está lá atrás, não é? À espera da sua vez. Pá, eu vi imensa gente a esconder a cara. Vi imensa gente a olhar para os lados e saber se podia rir. E vi muita gente a testar também. Então, mas eu desde cedo nunca dei muita importância a esse barulho. Ou seja, agora o engraçado nisso era, tu sais, vais lá para trás, fizeste 10 minutos e tiveste muito menos gargalhadas do que as outras pessoas. Mas eu tinha visto pessoas... que não riam por vergonha, tal. E como é que tu vais dizer isso a humoristas estão lá atrás? Tipo, não, eu vi a cara dos gajos. És um maluquinho. Sabes? É este gajo, tu estás lá atrás. Eu estou a dizer barbaridades, ninguém se ri, este gajo chega aqui, não, a malta curtiu, eu vi-os. Não se riram. Mas às vezes era verdade, agora, tu estás sempre numa... Tipo, eu não estou maluco, claro. Estás a ver? Então, nesse aspecto, é natural. Agora, isso do público específico é... Qualquer outro tipo de humor, tu podes rapidamente agarrar e não conhecer e gostar. Aqui tens mesmo que gostar. Senão é mais fácil odiar. Se fores apanhar de surpresa para alguém que faça humor negro e não gostares, vais odiar. Agora, não é falta de inteligência que gosto. Há pessoas inteligentíssimas que não gostam do humor negro. É um gosto, é até uma inteligência emocional, tipo, se me disserem, ah, eu não rio piadas de pedofilia porque tenho um filho, meu, então és um básico. E é uma inteligência emocional que está a faltar e pode ser uma pessoa inteligentíssima em várias áreas. Não achas que existe a possibilidade de este ambiente fazer com que a coisa dê volta para o humor negro, isto é, haver um reduto e uma resistência que torna o humor negro mais forte? Sei, meu. Sabes que eu preocupo-me zero com essas questões do humor negro. Okay. Honestamente, estou-me a cagar. Estou-me completamente a cagar. Mas não deixa de ser o teu trabalho, não é? Não, sim, mas... Pá, eu nem sequer olho para... Eu nem sequer considero que faço humor negro no sentido de pensar nisso diariamente ou quando me sento para escrever. Eu faço o mesmo estudo de humor que faz o Jeffries, faz o Louis C.K. Ninguém diz que os gajos fazem humor negro, eles não fazem outra coisa também. Então eu também não olho para mim, tipo, humor negro, deixa fazer aqui estes temas que são os temas do humor negro. Nunca é assim, e ainda bem que 50% das pessoas que estão-me a entrevistar estão a par da arte que eu produzo anualmente. O Nelson... Ou seja, com o Nelson... Com o Nelson dá para falar de trabalhos, ouvem. Dá para falar de evolução, porque ele conhece antigamente e o presente. Sim. E tu há bocado estavas-me a falar disso, estavas-me a falar do Jim Jeffries, sim, também tinhas último, notado. Sim, o último special dele é muito mais pessoal notado, e mais, eu diria que é um bocadinho mais comigo leve. Também na tanto que o título dele é This Is Me Now. Exatamente. E eu já podia ter tido esse título, porque sim, eu também mudei muito o meu estilo. E então essa mudança, como eu falo tanto de mim, como eu falo tanto de temas completamente universais, como foi o feminismo no último, liberdade de expressão A2, eutanásia no próximo, pá, eu não estou a pensar nesses termos, não estou, isto é negro o suficiente, ou, estás a ver? Tal como eu acho que esses gajos também não estão, tal como... O Frankie Boyle, por exemplo, já é outro estilo muito mais, muito mais dark e do one-liners e não sei o quê. Agora... Eu não sei responder essa pergunta. Eu não sei o que é a força do humor negro. Eu não sei o que é isso. O que é isso? Não, o que eu quero dizer é, se o ambiente se vive com pessoas que potencialmente poderão ser os novos Jimmy Carr ou o novo Frankie Boyle ou não sei o quê, que estão a ser abafadas logo à partida. Às vezes são elas que se abafam, estás a ver também. É a autocensura que acontece aqui. Agora acho que... Epá, tu queres mesmo fazer isto e estás a par das dificuldades. Não te perguntavam-me... Acho que foi sábado que me perguntou se eu sempre estive preparado para os problemas que tive, se pensava tê-los, se alguma vez tinha alguma dificuldade. Pá, eu disse, eu lembro-me quando comecei a ver o Levanta-te e Ri, e o pai em 2003, 2004, eu comecei a achar, eu consigo fazer melhor que isto. Foi o meu, não tenho problemas. Depois está o Levanta-te e Ri. Não, nunca. Como uma... Eu adoro nunca ter ido, adoro. Aliás, eu adoro nunca ter feito stand-up na televisão. Não se deve fazer stand-up na televisão. É um programa a sério de stand-up, e na altura o Levanta-te e Ri era, por acaso. E eu não fui porque não eu comecei já quase no fim do Levanta-te e Ri, mas também não iria nunca ao Levanta-te e Ri. Mas não teve influência para ti? Teve influência, teve, imenso. Eu adorei o Levanta-te e Ri, imensa gente que ainda hoje gosto muito de portugueses que vi lá a primeira vez. E... Mas porquê é que não irias ao Levanta-te e Ri? Explica-me. Diz? Porquê é que não irias ao Levanta-te e Ri? Porque o Levanta-te e Ri, quando eu comecei a fazer, estava já numa fase decadente, completamente deplorável, e porque eu não considero que. Não sei, meu. Não... Até mas tu queres que as pessoas tenham abertura é em preciso relação ao humor que praticas. Se calhar é necessário aproveitar os programas mais mainstream para... Não, eu não preciso, precisamente não preciso disso. Eu nunca quis isso. Isso é um erro das pessoas. As pessoas estão à procura de números e de quantidade e isso. Olha, não... O Diogo Batagas, que é muitas vezes referido neste programa, é referido apenas e só por uma declaração que ele teve e que eu achei ótimo. Nossa, também. Sim. Foi o Diogo Batagas. Sim, que me lembrar qual é. O que ele disse... Ah, não te lembras. Não. O Diogo Batagas, o que ele disse foi, perante este... moralismo vigente e em crescendo, que ganha cada vez mais sentido a ideia do humorista que faz o seu espetáculo ao vivo e onde aí sim as pessoas pagam um bilhete porque sabem que aquele humorista vai estar a 100% no máximo e que vai dizer coisas que não vai dizer no YouTube, não vai dizer nas redes sociais e que vai dizer só para as pessoas que ali estão e que sabem que isso pode acontecer. Sim, e gostam dele, e gostam dele e que sem problema nenhum ele tem. Pronto, e aí, pagam um bilhete, sabem o que é que vão. E vão pagar, que de certa forma já te acontece isto. Que, para. Como assim já me acontece isto? Já, porque. Não, espera lá. Onde tu tens. Tu borifaste este gajo antes de começarmos isto, não? Olha lá. O que tu fazes é nos teus espetáculos ao vivo, não é? Basicamente é aí que te deves sentir com maior liberdade. Ou. Sim, claro. Estás com, pessoas que compraram um bilhete para ir ver o teu espetáculo, não é? Achas que elas estão... Achas que vão ficar melindradas, como tu possas dizer? O teu público mesmo já te conhece. Agora, experimenta lá dizer aquilo nas redes sociais. Já não se coloca. Sim, isso então ainda se coloca menos. Mas para mim tem mais a ver com uma questão artística, estás a perceber? Os espetáculos ao vivo. Tem mais a ver com o envolvimento, com meios técnicos, com tamanho de palco, com o que tu podes... Com gestão de momentos, com tempo, ritmo, com... pequenas confusões que podes fazer no público de propósito, levá-los para um lado, para outros, acalmar, fazer... isso é que para mim é a cena do sol. Agora, essas questões todas, este gajo não tinha, perguntou-me, caso do outro livro que estavas a fazer, daquele dia, daquela piada de Orlando. Exatamente, sim. Que eu te disse foi o dia mais feliz da minha vida. Exatamente, foi a última piada que tu fizeste no Facebook. Yeah. No Facebook foi. Em 2016, acho eu, não é? Junho de 2016, e foi o dia mais feliz da minha vida, porque pá, eu já andava há muito tempo a perceber que as redes sociais não era sítio para se estar artisticamente livre a promover o que tu queres promover, e isso foi o dia que eu percebi, e eu já na altura já estava a fazer pá, o meu terceiro solo, acho eu, ou quarto. Acho que estavas prestes a lançar o Cordes Alto, não era? Acho que sim, acho que foi na véspera disso, pá, e foi perfeito que eu percebi tudo nessa altura. Percebi que... O que é que percebeste? Epá, percebi definitivamente aquilo que eu já sentia quase desde que comecei. Há uma grande confusão nas pessoas em relação à quantidade de seguidores, de números, que depois não se manifestam em mais nada, não se manifesta quando fazes um espetáculo, se tu fores... Eu acho que sou o humorista com menos seguidores no Facebook em Portugal, meu. Acho que tem mais de 50 mil seguidores. Mas isso não significa nada, as pessoas estão completamente enganadas na relação como usam as redes sociais e as conclusões que retiram das redes sociais. Sim. As pessoas andam aqui à procura dos likes, porque também depois querem esfregar aquilo na cara de um incompetente qualquer da BMW para lhes dar um carro, que isso é que conta, ou de uma marca de sumos. Pá, e ninguém pensa na arte. Quantos humoristas são artistas em Portugal? Quantos stand-up comedians são artistas? Já pensaste nisso? Vá lá, encenda isto. Não me interessa, mesmo no mundo. Não, sim. Por amor de Deus, mesmo no mundo. Quem é que são os artistas, percebes? Bo Burnham é um artista, estás a ver? Sim. Não há muitos artistas em Portugal, pouquíssimos artistas. Artista é, é então, a única coisa que importa. Não é um artista. Não, é isso que eu estou a dizer. Eu não considero um artista, considero-me um, como diz o Lyubov, considero-me um artesão. Porque é isso que eu faço, eu trabalho palavras, momentos, situações, músicas para uma altura específica do ano apresentar e ser o melhor possível. Stand-up comedy é uma arte. Uhum. As artes que eu pá, tu vês um gajo com um microfone e com um banco com 40 mil pessoas, for preciso à frente e ele consegue fazer o que quiser, se tiver skill para isso dessas, sim, 40 mil pessoas, ou dessas 20 mil, ou do que seja, ou dessas 100. O que queres dizer é que nem todos estão preocupados com a arte, não é? Sim, mas não são mesmo. Há atores que não são artistas. Uhum. Há uma série de outras artes que há gajos que estão a vida inteira nessa arte e os gajos não são artistas. Ou então são artistas menores. Não, não é tanto a qualidade do produto, é a maneira como encaram. Estás a perceber que eu estou, a maneira como eu olho. Epá, é gajo, qualquer gajo que esteja nisto para fazer disto um bom emprego, e são muitos, foda-se, meu. Abre uma loja, meu. Faz o que queres ganhar dinheiro, há tantas ideias. É quem vem para isto para ganhar dinheiro, é um básico do caralho, percebes? Porque há tantas maneiras de ganhar muito mais dinheiro do que se ganha. O que é que se ganha, meu? Aqui em Portugal, foste a RTP, ganhaste 300 euros, meu. Há tantas maneiras de ganhar dinheiro. Eu não percebo vir para isto pelo dinheiro, eu nunca percebi isso. E isso também foi a minha liberdade para mandar tudo para o caralho. Eu nem sonhei, os bujos na cona. Ah, ligou não sei o quê, mandou para o caralho também. Como é que isso ficou, esse processo? Não, como ficou, é que ficou, ficou. Eu não estou a defender todas as ações que tive ou a qualidade de todas as piadas. Estou a defender a forma livre de encarar esta merda. Que é, ah, não gostaram, fuck it. Ah, esse cara não foi tão boa. Para a semana há melhor. Ah, vais ter que pedir desculpa. Foda-se, por cima do meu cadáver. E nós hoje em dia, isso está cada vez pior também, está cada vez pior, ainda agora, foda-se, ontem a Scarlett Johansson deixou um filme que ia fazer transexual, uhum, porque umas atrizes transexual, que ninguém conhece, obviamente, uhum, essa parte Goes Without Saying, começaram a protestar que devia ser uma atriz transexual a fazer um papel transexual. Mas é isto o cinema? Em que as pessoas vão fazer coisas que são já na vida real? Exato, exato. Pá, está tudo maluco. E ela deixou, porque estava a levar it claro, nas redes sociais, e como as pessoas são fracas para caralho, uhum, as pessoas são quase todas fracas. As pessoas só querem é que acabe, estás a ver? As pessoas quando pedem desculpas, uhum, ou não sei o quê, só querem é, pá, como é que eu faço para parar do meu tab de notificações voltarem a dizer bem de mim, estás exato, a ver? Exato. É só isso que as pessoas querem. Pá, então, quando foi maneira... contigo, como é que tu reagiste? Como é, sempre a cagar, nunca reagi. Estava-me sempre a cagar, mas não sei explicar porquê. Tanto na altura nem havia... Isso é só um exemplo, houve outros muito piores, não é? Só, pá, não sei. Era um misto de eu saber que, tipo, os gajos são todos uns losers de merda. Eu não tenho respeito porque é uma ameaça, estás a perceber? Respeito intelectual e uhum, como pessoa. Pá, não sei, sou um imbecil. Se eu quisesse fazer mal a alguém, outra coisa que eu faria era dizer-lhe. Se eu não quiser e se disser só, ainda mais estúpido sou, eu nunca percebi esta cena das ameaças. Eu nunca percebi, se tu queres mesmo fazer alguma coisa a alguém, não vais mandar uma mensagem que fica no inbox dessa pessoa. Exatamente. E que ela vai à polícia ou qualquer merda e coisa. Se queres fazer, não digas nada ou... Pá, eu nunca liguei muito, também nunca achei real, acho eu. E como eu sempre procurei só o público, nunca procurei... Às vezes ligava, o diretor da RTP, coisa, e eu, ele que põe a vaselina e enfia no cu. Eu sempre tive essa visão, estás a perceber? Nunca me preocupei com posições de pessoas, com importância de marcas. Epá, e foda-se, olha e vê se eu estava errado. Então, o que tu estás a dizer é que basicamente, dificilmente podes regressar à televisão com um programa de humor no estado atual. Dois, e essa é uma questão, o humor negro dificilmente poderá ter um patrocinador. O teu programa ainda bem, meu. Os humoristas não têm tempo de ter marcas e patrocinadores, isso é um nojo, meu. Isso é um nojo. Essa ligação, eu tenho algumas parcerias com marcas, relógios que eu uso, óculos escuros que eu uso. Bom, então é um nojo ou não é um nojo? Não, é um nojo que eu uso realmente isto. Okay. Não me estão a meter dinheiro no rabo para eu vender a admiração que as pessoas têm por mim para eu dizer bem de uma marca na televisão. Não estou a dizer que vocês não deviam ter o coisa da Summersby, estás a ver? Estes óculos estão aqui, são um patrocínio, este relógio... Não é um patrocínio, estás a ver? É um sponsor, tenho sponsor de gin, que eu bebo gin, eu uso relógios, eu uso realmente as coisas. De gin? Já tive mais que um até. Agora, tem que haver uma higiene, meu. Tem que haver uma higiene. Os humoristas não podem estar a fazer broches a tudo o que é marcas, meu. Mas estão a fazer. Alvin, por amor de Deus, mano. Aparece uma marca da alma dizer questões. Toda a gente, caralho. Mas não é só em Portugal, eu falo no geral. Este. O Quintela, é isso? Não, olha, foda-se, mano. O que é que foste falar? Eu fico mesmo triste, estás a ver? Queres falar disso? Eu não tenho problemas, meu. O que é aquela merda, meu? Não tenho problemas em dizer o que é aquilo. Aquilo é ridículo, meu. Aquilo é um gajo respeitável. É um gajo que trabalhou já muito. É um gajo que nunca fez merda, diremos assim. É um gajo com muita piada. É um gajo que tinha o respeito e o amor de muita gente. E há de continuar a ter. O que é aquilo, meu? Para meter mais notas no rabo? Aquilo é ridículo, por exemplo. Mas não, estou a falar no geral, estás a ver? Aquilo se calhar é uma provocação. Não é nada. Aquilo é um gajo que está-se a cagar. É o que aquilo é. Está bem, mas pá, de tanta maneira que estás-te a cagar, vai para uma ilha 6 meses e deixa que cheia a barba. Estás a ver? No possível o gajo tem papel para caralho, meu. Tem 70 mil padarias abertas. Eu não me incomoda nada que a malta ganhe dinheiro e tal, mas tem que haver respeito, meu. Tem que haver higiene por aquilo que tu és. A seguir, este gajo agora vai escrever uma crónica. E eu leio as crónicas do Zé Diogo e acho-lhe graça. Pá, eu já perdi um bocado o respeito pelo gajo. E não queria. Por causa do anúncio? Claro que sim. Claro que sim. Eu sinto isso, pelo menos. E acho que há... Pá, não sei. Então aquela tolerância que tu falavas quase no início desta entrevista, aí acaba, não é? Qual? Dizes que as pessoas devem ser tolerantes em relação ao que vem, ao que ouvem, não é? Aquela coisa de... Tu estás a ouvir uma música que não gostas, não é? Aquele exemplo que tu davas... Mas não sei o quê. Tu se calhar também tens de ser tolerante em relação ao anúncio do Quintela. Mas eu sou... Mas a tolerância está... A diferença aqui é que acho eu... Não estás a pedir que o anúncio acabe, não é? Sim, claro. Não, eu estou a dizer como um admirador do Quintela, estás a ver? Eu como admirador do Quintela, eu não gosto de ver. Porquê que os admiradores dos outros humoristas vão gostar de ver? Eu sei que se eu me vendesse uma marca qualquer, as pessoas que me seguem não iam gostar de ver. Eu sei disso. Qual é a dúvida aqui? Agora, uma coisa é, foda-se, depende, se a Martini quiser fazer uma publicidade comigo, eu faço de graça, porque é uma bebida que eu bebo sempre, tem alta pinta, tem um estilo que eu gosto, não estou a enganar ninguém, tal como eu conduzo estes óculos, eu curto mesmo os óculos, são da Paraótica. Este relógio também, estás a ver? No dia estava de férias, mandaram umas mensagens. Que relógio é esse? E eu tive, olha, fixe. Um relógio que eu realmente uso. Vou ajudar esta marca que me deu uma série de relógios por nada, só para eu usar. Que eu não usaria se não gostasse, estás a ver? Agora, estes são sponsors, é diferente. Estou a falar é no geral, mas não é só Portugal. Isso acontece no mundo inteiro. Às vezes vejo, foda-se, humoristas mesmo lá no Reino Unido a fazerem publicidades, assim, figuras completamente ridículas, meu. Depois querem ir para a televisão falar da Teresa May. Pá, não dá, meu. Tens de fazer uma escolha. Porquê é que os jornalistas não fazem publicidade? Porquê? Porque a posição deles na sociedade é de uma certa isenção e o código deontológico deles não lhes permite estarem a vender... A vender-se. Lá, mas então deixa-me terminar isto. O humorista não tem que ser isento? Pelo contrário, deve ter a sua... Mas isto não é isenção. Isto não é isenção. Se o jornalista não pode fazer publicidade e chega ao ponto de que está no código e se fizer perde a carteira... Porque o jornalista parte do princípio de estar numa posição que não deve ser comprado por nenhuma instituição ou marca ou o que seja. Exato. Eu acho que o humorista está num papel semelhante. Acho que atenção, o humorista, há aqui vários humoristas. Um stand-up comedian não tem o mesmo papel que um ator de comédia de televisão ou um humorista que faça um programa de rádio durante 20 anos. Eu não sei se é um humorista ou um argumentista. Há aqui papéis também diferentes. Eu acho que quando há esse seguimento, quando um humorista tem um seguimento que se traduz em vendas de bilhetes, se traduz em seguidores online, o que queiras, que há um grupo de pessoas que sente um amor, entre aspas, ou uma admiração por essa pessoa, essa pessoa não deve vender isso a uma marca. É a minha opinião. Agora, há nuances, claro, foda-se, há publicidades lindas, há produtos que eu acredito que as pessoas tenham orgulho de estarem ligados. Agora há outros que não e fazem na mesma. Até porque isso de alguma maneira... E mas tendo é uma conversa muito longa. Tendo em conta aquilo que estavas a dizer sobre o código deontológico dos jornalistas, o paralelismo que estavas a fazer, com o humorista eu acho que acontece o contrário, que é condicionar no sentido de tu nunca mais podes dizer mal. Que há uma polémica... Nem é só dizer mal, para mim é uma questão muito grande. É quando uma pessoa descobre que a tua opinião pode ser comprada, quando tu dizes, comprem isto é mesmo bom, e sabe-se te pagaram para dizer isso, o que é que vale a tua opinião quando dizes depois em relação ao que é que seja, isto é bom ou isto é mau? Olha, eu sei que estou a exagerar, mas percebes o princípio? Eu acho que as marcas não só estão atentas a isso, como neste momento trabalham exatamente isso. Outro dia estava numa reunião na... Trabalham imenso, claro. Na Samsung, que não deu em nada, de resto, mas deu numa coisa que a pessoa que falava comigo, ela dizia, o que nos interessa cada vez mais é a relação que estabelecemos com uma pessoa e percebemos que essa pessoa tem mesmo... gosta da nossa marca, claro. Que usa o nosso telemóvel. Não, claro. Que o pior que nos pode acontecer é apoiarmos essa pessoa, imagina-se, durante um ano, e passado um ano e meio, ok, o acordo era de um ano, e dois meses depois está a usar um iPhone e está a mostrar o seu iPhone. Ou seja, a marca não tem qualquer interesse de patrocinar uma pessoa desta. E por isso é que é importante aquilo que dizias, haver uma identificação absoluta. Eu acho que quando são produtos fixos. Eu só bebo Summer. Quando não estás a mentir às pessoas. Eu também, eu tenho bebido muita Summer. Sabes, Já fiz imensas vezes tudo o que tem a ver com publicidade e acho que nunca farei na vida, mas pá, não sei, não quer dizer já nunca. Já tiveste uma proposta para fazer um anúncio? Já tive algumas coisas e nunca quis. Coisas para a net também. Imagina que era o teu gin, era uma campanha televisiva. Por exemplo, podíamos falar, se fosse uma coisa com um produto que eu bebesse, se não alterasse nada do que eu sou e do que é a verdade do que eu sou perante as pessoas, estás a ver? Era incapaz de fazer uma publicidade de uma vida que eu não bebesse. Incapaz. Ok, já falamos bastante de publicidade, acho que já chega. Vamos mudar de tema. Até porque daqui a bocado há a final do Mundial. Estamos no dia em que é a final do Mundial. Quem é que vai ganhar? Quem é que tu achas que deve ganhar? As pessoas vão se rir. Infelizmente deve ganhar a França. Ok. Nesta altura vocês sabem qual foi o resultado. Pois é, sabem. Gostava de ganhar essa cross. Tu gostas muito de futebol, mas não prestas atenção ao futebol em Portugal. Estou enganado. Pá, então desde que estou lá. É lindo aquilo. O Premier League é lindo. É lindo. Nós andamos todos a dormir. Já foste ao estádio lá? Já fui, mas eu não vou muito lá à bola porque para já tenho sempre tive lá BT Sport e não sei o quê, meti logo as cenas todas, HD, caralho, todos para ver a bola toda. Pá, mas é lindo o ambiente lá. E é muito caro também, tens que reservar com muita antecedência. Sim, sim, sim. Pois é muito caro ir à bola, tipo duas pessoas, epá, e 100 e tal libras, no mínimo. É. Então, mas o que é que tem lá? Mas é linda a cena da inglesa. Epá, tem tudo, meu, tem tudo. O respeito que eles têm pelo jogo, a maneira como fazem cumprir as regras, a rapidez de decisão, sempre que há algum problema decidem num dia ou dois. Epá, a noção de isenção que há, ninguém passa pela cabeça nenhum adepto em nenhuma conversa a falar de arbitragem. Isso não existe. Isso não existe. E ninguém ganha lá por causa do árbitro. Como é que eles conseguiram fazer isso? Eu adorava saber. Aliás, também adorava saber como é que eles acabaram com os hooligans. É? Atenção, isso foi importante. Epá, é querer fazer. Eu acho que a única resposta é eles têm a liga que querem ter e nós temos a liga que queremos ter. Eles não falam de arbitragem? Não falam, não se fala de arbitragem. Às vezes há um erro e tipo, houve um erro, mas acaba aí. Ninguém sequer se lembra de sugerir, vocês têm os árbitros. Isso não existe, ninguém tem essa conversa. Vocês têm aquele jogador, vocês não sei o quê, o nosso treinador. Isso é que é futebol. Cá é um nojo a bola, meu. É um nojo. Eu tomei a decisão de não ver mais futebol. Eu costumo dar-te este exemplo de não ver mais futebol? Então, depois daquela país, já palhaçada. De outro país, não vejo em Portugal, no outro país vejo. Por causa da inglês. Mas por causa da cena de Alcochete. Muito por causa disso. Sim. Eu também. Já tinha deixado de seguir um bocado. Yeah. E. Pá, dou-te este exemplo de respeito que o Gisela tem pela bola. Um dia era para ir ver um jogo do Chelsea e fui ao site dos gajos sacar o programa de jogo para ver as horas, não sei o quê. E havia uma página do programa de jogo, fazia download no site do Chelsea, que era informação para o away team, e era com o Watford do jogo, por causa do Marco Silva na altura, eu queria ver. Era a informação para o away team de 5 pubs no bairro de Chelsea, away team pubs. Pá, eu achei aquilo era um respeito que era impensável. Alguém dizer aos gajos do Gil Vicente ou do... Vá, já digo fogo do Porto, mas aos gajos do Braga, em Lisboa, ao pé do Estádio da Luz, dois ou três sítios que eles podem ir só para a malta do Braga. Exato. Pai, aquela merda, fiquei bem lindo. Percebes? Isto diz tudo. Imagina que tiras uma foto com aquela pose, metes no Insta 3 likes, bebes uma Summersby e de repente, imagina que ganhas 500 milhões de seguidores e que mandas o Instagram abaixo. Imagina que tens de inventar uma nova rede social capaz de aguentar uma foto tua com aquela pose. Imagina um mundo do outro mundo. Summersby é fruto da tua imaginação. Seja responsável, beba com moderação. Olha, uma pergunta que fazemos habitualmente neste programa e que ainda não te fizemos, que é... São duas, na verdade. Uma é o que é que te faz rir e quem é que te faz rir. A outra é, agora que estás em Londres a viver, viste assim alguma revelação, um nome que achas que este podcast deveria conhecer? Sim, vocês têm que convidar um gajo que se chama... Eu em Londres conheci lá um português, que é o André. Ah, que abriu dois espetáculos teus esta tour. Abriu aqui três nesta tour. Três, ok. E ele ajuda-me imenso lá ainda agora... Estive com ele bastante nestas semanas, estive lá agora. Pá, este é um miúdo, ele tem para aí 23 anos, agora 22. E ele, quando tinha 17, 18 anos, fez um dos meus workshops, para aí o segundo, na altura, ou o terceiro, de escrita de humor. E eu, no final, disse ao gajo, que ele pediu-me um conselho, ou que foi, disse: queres um conselho? Pá, desaparece deste país e vai para Nova Iorque ou vai para Londres. E o gajo foi. Então está lá tipo há 2 anos e meio já, mais coisa menos coisa. E está muito bem, está muito bem o gajo. Tem um set muito forte, está a fazer inglês já. Ele está sempre a atuar, estou imenso. Já está a entrar no circuito dos comedy clubs melhores. Uhum. E tem um set muito forte, tem 15. E agora vou fazer com ele um espetáculo em... Vou anunciar isso, então. Quando é que isto vai para? Daqui a... dois meses. Não, esta quinta-feira é na seguinte. Está bem, vou fazer... Desde que fui a Edimburgo pela primeira vez em 2007, pá, e eu já lá voltei, entretanto, 7 vezes, sempre tive a cena de fazer um espetáculo em inglês em Edimburgo e de fazer parte do festival. E o ano passado estava a começar a sentir as primeiras dificuldades que seria fazer isso a solo, que sempre foi a minha ideia. Não só as dificuldades, como o investimento que é para se fazer uma coisa a sério, são para aí 20 mil libras, entre 15 a 20 mil libras de investimento. E eu estava numa tipo, pá, arrebentar este dinheiro todo por alma de quem? Só para estares no festival? Yeah, só para ir ao festival, ainda por cima isto está-me a desencantar um bocado, não sei se quer ficar cá muito mais tempo. Então depois surgiu o André, que vai estar com outro inglês, com o Darius, e fazer um espetáculo os dois, juntei-me a eles e vamos fazer... Para quem quiser, quem estiver em Edimburgo, vamos fazer de 17 de agosto a 26 de agosto, 26, ou a 27 de agosto, aliás, que é o último dia do Fringe, e vamos estar, se forem ao... Que as cenas giras, um gajo de Portugal, é merdas giras acontecem. Se forem ao site oficial do Fringe Festival, se procurarem os bilhetes por Wishful Drinking, que é como se chama o espetáculo, já lá está o espetáculo, ainda por cima é um espetáculo grátis, ou seja, é daqueles shows que no final... Quem é que já tinha... Pagas o que queres. Portugueses, quem é que já tinha atuado no Fringe, para além do Tochas? Deixa-me só terminar. Desculpa. Não faz mal, deixa-me só terminar para a malta que está a ouvir. E pronto, vamos falar desses 10 dias. Quem quiser ir ao site do Fringe pode fazer a reserva de bilhetes a custo zero, porque não tem custo. Chama-se Wishful Drinking. E é giro e pronto, é um bocado também para mim. 11 anos depois de ter ido a primeira vez, finalmente estou no cartaz do Fringe. É giro. Qual foi o espetáculo mais incrível que viste no Fringe? É pá, vi vários. Na minha vida toda, pá, vários. Vi um lindíssimo ano passado. Lindíssimo. Descobriste o Jeffries também? A melhor cena para mim foi o Jeffries. Quando fui em 2007, eu estava... 2007 fui com o Salvador Martinha, o Zé Beirão e não sei o quê. E foi a descoberta, ficámos loucos com aquilo. Na altura estávamos a fazer os Alcómics, nossas sketch comedies, havia muito lá. Depois no ano a seguir fui com o Filipe Homem Fonseca e vimos o Jeffries pela primeira vez. E eu já estava um bocado, pá, estava muito farto, estava muito cansado. Eu comecei em 2004-2005. Estava muito cansado de malta a esconder a cara, estava muito cansado de colegas meus a dizerem que eu era maluco, estão agora a rir, nós não ouvimos rir, lá estás tu. Estava cansado de muita gente a não rir também. E estava mesmo naquela, pá, se calhar a malta tinha razão. Estava a começar a não acreditar que as pessoas tinham razão, porque eu nunca acreditei. Sempre me diziam que o humor negro não dava cá. E eu nunca acreditei, mas estava um bocado naquela, não sei se me testava muito mais anos a levar nos cornos para provar que sim. E depois vi o Jeffries e foda-se. E o gajo era ultra agressivo, então na época, mesmo malta a sair, só pessoas a saírem da sala. E aí mudou muita coisa, mas pá, vi um espetáculo lindo o ano passado lá, que era praticamente sem falas, e era com banda em palco. E era tudo físico, e era sobre Alzheimer, um gajo. Com Alzheimer era a vida toda do gajo, e ele ia-se lembrando. Bem. Das partes da vida e entravam atores do nada e faziam essas partes, pá, mas a encenação era linda, com tipo violino e piano ao vivo e não sei o quê. Tinha cenas do género, ele punha-se uma bicicleta e a bicicleta estava presa no palco, mas as rodas andavam e passava atrás, tipo uma cidade, e ele metia-se lá a andar. Pá, cenas dessas visuais brutais, com música, lindo. Olha, pá, já vi muito. Sabes que é uma hipótese muito real do Fringe vir para Portugal, sabias isso? Que Fringe? Esse Fringe. Não há hipótese de vir para Portugal. Como é que é? Mas o que é uma... Tipo uma... Fazer um... Sim, uma versão? Sim. Ah, sim, isso era giro. Não, é uma... Fala-me disso. Não posso adiantar mais por nós, porque incluiria aqui... No caso, bomba por causa agora. Das marcas. Ia lançar uma... Por causa das marcas. Uma bomba, mas há negociações muito concretas em relação a isso. Isso é giro. Podia ser muito interessante termos o Fringe em Lisboa, não é? É ótimo. Então, mas, de certa forma, ou isto para Londres, em 2016... Não, em 2017, sim. Ok, isso não é uma espécie de desistência? De quê? Tu há pouco estavas a dizer, não me interessa o público, não sei o quê, mas a verdade é que... Não me interessa o quê? Estavas a dizer, não me interessa o público, mas a verdade é que tu, de certa forma, tu emigraste porquê? Não foi um bocadinho uma dizer assim, acabou, não quero mais Portugal, não sou entendido não, cá? Não tem nada a ver com isso. Não? A ideia que eu tive foi essa, que é, tipo, estou farto disto, não sei o quê, vou mudar de país. Tipo, quando, olha, o Tordo, quando foi para o Brasil. Ok, estou farto disto, vou para o tecido. Quantos álbuns vende o Tordo em Portugal? Ninguém. Três. Ninguém por década. Então porquê que estás a comparar um gajo que teve número 1 do top de vendas da Ticketline com o Tordo? Ah pá, porque o Tordo foi muito importante também para Portugal, em muitos aspectos. Pá, não sei. Não tem nada a ver com isso. Vou ser sincero, tu estás completamente a leste da minha carreira. A leste. Estás completamente a leste. Por isso é que fazes essa pergunta. Eu não estou chateado contigo. Ok. Ele nunca me faria essa pergunta. Porquê? Porque ele sabe que as minhas salas são todas escutadas, então eu nunca poderia estar desiludido com nada em Portugal, percebes? Nunca. Então, mas olha, agora eu tenho coisas... Tu dizes que o programa que fizeste na SIC Radical há uns anos atrás, hoje em dia já não poderia ser possível, não é? Isto é, o teu humor... Foi capa do CM... Já, não sei quantas vezes. Não é? Foi capa do... Mas o meu humor já mudou mesmo. Do Correio da Manhã. Está bem? Olha lá, estamos a ter uma conversa franca sobre isso. E o não, claro. É, tipo, então porquê é que decidiste emigrar só para... Porque já queria estar não estava chateado então com as pessoas? Não, como é que eu posso estar chateado, meu? Eu recebo um standing ovation quando entro nas salas. Recebo outra quando saio. Os meus bilhetes esgotam 4 meses antes da estreia, estás a ver? Fiz agora uma tour com 27 datas, esgotei 24. Okay. E não é só esgotar, é as pessoas que estão na sala, a maneira como as pessoas comportam, a energia que eu sinto, que as pessoas me dão. Isso esquece, meu. Eu tenho tudo o que eu sempre quis. Por isso é que estava na altura de sair, porque eu já não quero mais nada. Então, e todo o ódio que também geraste nas redes sociais, nas notícias que tiveste nos jornais. Isso significou zero para mim, sempre significou. Sabes porquê? Porque enquanto estava isso tudo a acontecer, enquanto há essas queixas, essas opiniões, isso é o que as pessoas que estão meio cegas é o que estão a ver. Sabes o que é que eu estou a ver? Estou a ver eu cumprir o sonho que sempre tive, que era viver só de stand-up. Estou a ver pessoas que cada vez me conhecem melhor e cada vez estão mais por dentro do que é este estilo de humor e gostam mais e seguem mais e cada vez vêm mais. Por isso, como é que eu me poderia estar a chatear com o que dizem sobre mim se o meu objetivo, quando comecei em 2004, ano após ano, cada vez mais estava a ser cumprido, percebes? Isso era sempre foi muito fácil não ligar a isso. A ideia que eu fiquei foi exatamente essa, que era exatamente por isso. Sabes porque é que não me preocupa essa ideia? Porque isso, há muita gente com essa ideia. Mas desculpa dizer-te isto, mas tudo pessoas que não me interessam a ideia que têm, porque as pessoas que me interessam são as pessoas que vêm às salas todos os anos, ninguém tem essa ideia. Percebes o que eu estou a dizer? Eu queria há anos ir para Londres, pá, queria há muitos anos. Aliás, eu nunca fui antes, porque eu queria fazer mais cá antes de ir. Eu agora decidi ir, quando decidi ir em 2017, foi porque finalmente estava tudo perfeito para eu ir, que era finalmente conseguir chegar ao ponto de poder fazer uma tour 2-3 meses por ano e não precisar de fazer mais nada o ano inteiro, não precisar de trabalhar absolutamente mais nada, que é o que eu faço já para aí há 2 ou 3 anos, e ter também não só dinheiro para ir para lá viver para Londres, como tempo e não precisar estar ligado a projetos nenhum cá, estás a ver? E só agora que isso foi possível, eu já queria há anos e anos fazer isso. Então, mas e estás a conseguir... Lá? Sim. Pá, sim, só que a vida é giro porque as coisas também vão mudando e depois... Esta tour que eu tive cá e as mensagens que eu recebi... Por isso é que... Desculpa se fui rude contigo, puto, mas... Não foste. Não, mas é... É tão bom que eu tenho cá, estás a ver? Por isso é que eu fiquei espantado, estás-me a perguntar isso. Quase que me faz pensar o contrário, estás a ver? Revoltares a isso? Sim, meu. Eu sou muito feliz cá, estás a ver? Sou mesmo muito feliz cá. Sou muito feliz artisticamente. Pá, pessoalmente, este país é excelente. Tenho cá os meus amigos, a minha vida é ótima. Finalmente consigo agora ter um estilo de vida que eu quero, que é... Pá, passar 3, 4 meses a preparar um espetáculo, passar mais 2, 3 a fazê-lo e não pensar em mais nada. Por isso é que, pá, queria agradecer aqui ao Álvaro Covões, pá, insistiu imenso comigo para eu ir agora ao live esta semana, porque eu, pá, disse, pá, 10 vezes que não queria, não era por nada, não... Pá, não, artisticamente não me completa muito fazer festivais. Foi o Covões que te ligou? Não, foi o Gel também, queria agradecer ao Gel, mas eu sei que o Covões fez muita questão que eu tivesse, e eu não era para estar, e como o Gel e o Covões que fizeram muita questão... Covões gosta do humor negro? Pá, não sei, sei que o Covões gosta de ter coisas que as pessoas queiram ver e que não sei se foi também esta... É verdade que nos primeiros anos, os primeiros festivais, os primeiros famous, graus, nunca era convidado, sempre achei isso natural, nunca liguei para ninguém, como fazem tantos artistas portugueses quando não são convidados para festivais, porque é que eu não fui, nunca fiz nada disso. Agora é giro ver, agora... Há 2 anos que convidam para fazer o Famous, estamos a ver se fazemos ou não. Então, mas vai haver essa tua reunião com o João Quadros ou não? Que é ele? Não, o João Quadros, entretanto, era para ver, entretanto, o João Quadros já não teve calendário e acho que tiveram que cancelar. Não e teve calendário? Epá, não sei, não, sabes que a mim, as coisas quando me chegam já vêm do meu agente, do meu não sei o quê. Não sei, foi como disseram que ele não teve calendário. Não, e essa reunião podia ser incrível, não é? Podia ser giro. E eu vou estar em Londres na altura, por isso não sei se vinha de propósito para fazer isso, não sei se fazemos ou não, mas pronto. É verdade que também houve a possibilidade de tu fazeres algo com o Ricardo Araújo Pereira? Sim, chegou a ser falado, mas era só uma conferência, estás a ver, não era nada de especial. Havíamos de fazer eu e o Ricardo vamos fazer uma cena os dois um dia, mas o país ainda não está preparado para isso. Essa declaração não está preparado. Ricardo, gosto muito de Ricardo. Bombástica. Gosto muito de Ricardo e aprecio muito só à parte 10 segundos temos que ver a bola. Aprecio muito sem ter necessidade nenhuma de se meter nisso. As entrevistas e as guerras entre aspas que ele se tem metido. Sim. A bem da liberdade de expressão. Uhum. E a bem de uma série de conceitos que andam para aí completamente trocados, esquerda, direita, que ele tem tido intervenções importantíssimas. Uhum. E tiro-lhe o chapéu, porque eu acho que podia estar simplesmente em casa a comer camarão tigre e a beber baluga e não está-se a chatear a necessidade, e eu tiro-lhe o chapéu por isso. Olha, porque não respondeste a uma aquela que quem é que eu acho piada? Sim, quem é que tu achas piada? É pá, muita gente. Ao Ricardo, já percebi? Ah, sempre achei, claro. Sempre achei, pá, sempre fui. Não sou nada hater meu. Há coisas que eu não gosto, depois há humoristas que eu não respeito e eu não consigo. Não respeito opções e tal, não consigo depois achar graça. Agora, sou um gajo que gostar, eu estava a dizer no início, eu adorava o Levanta-te e Rima, os primeiros gajos que vi lá na altura, o Ricardo, um deles, eu não sou o Aldo, meu, foda-se. Era hilariante o Aldo, aquelas primeiras coisas do Levanta-te e Rima. Eu lembro-me, comecei a ver muito Tochas também, em 2000, 2001, foram esses gajos todos que me fizeram na altura. Pá, depois o Salvador Martinha, quase começámos juntos em 2004, os primeiros projetos todos, pôr bilhetes à venda, ter ensaios, essas aventuras todas, viajar para ver humor. Essas pessoas todas, sim. Mas na altura, Levanta-te e Ri foi uma grande influência, muita gente. E depois eu comecei a achar que era capaz de fazer melhor, estás a perceber? Eu acho que é importante isso. O Little Britain existe, porque os gajos foram ver... acho que até a gente conta isso a ti. Sim, sim, sim. Os gajos foram ver League of Gentlemen no Fringe e acharam que eram capazes de fazer melhor. Depois fizeram... Pá, e é fixe, quando tu achas que fazes melhor, mesmo que não faças, fazes outra cena e é giro. Sim, sim, sim. Mas já, agora, nomes me fazem rir, Louis C.K. e Jim Jeffries sempre em primeiro lugar. Bill Burr, adoro Bill Burr, pai, Frankie Boyle e tal. E em Portugal eu agora estou muito fora, porque eu, pai, um ano antes de ir, deixei isolei-me. Já passaram quase para aí 2 anos desde isso e há uma série de solos que têm saído e uma série de miúdos. Uhum. que eu não vi, pá, tenho que ver, que eu curto. Olha, curto saber. Última pergunta, que não é uma pergunta, é um desafio que nós deixamos a todos. Sim. Aqueles que passam por aqui, que é justamente contar uma história que tenha acontecido na vida para acabar esta conversa. Ai, devia ter dito. Tens tempo para pensar. Pois é. Isto é esta parte em que nós cortamos. Uma história? Sim, uma história qualquer. Epá, mas ajudem-me. Para qualquer coisa que tenha acontecido. Pode ser para rir ou pode não. Está bem. Para rir. Exato, uma história. Imagina que estás num jantar. Okay. E as pessoas dizem: olá, conta aí. E tu queres entreter-me? Não, estou a pensar em histórias que não tenho contado, estás a ver? Por isso é que. Vê lá. Agora, nesta viagem, se calhar. Sim, uma coisa que tenha acontecido nessa aqui. Opá, olha, uma vez. Epá, nada com interesse para ninguém. Vê lá. Também podes contar uma história em formato de piada, vê lá se te lembras de alguma coisa. Mas todas as pessoas acabam com uma história, percebes? Pá, uma vez, estás a ver? Aconteceu-me esta merda e é assim que acaba o programa. Pá, eu vou-te contar aqui uma história que é um bocado em forma de piada, que eu vou falar no próximo sol, mas que me aconteceu. Que é, as gajas não sabem discutir, as mulheres não sabem discutir. Preciso, meto o micro para a boca também, não, se não precisa aqui de público. Acompanhamento, também. As mulheres não sabem discutir. Sim. Pá, as mulheres não sabem discutir. E eu sempre pensei isto. Eu sei que há mulheres que acham que me estão a ouvir agora e que acham que são muito fedidas a discutir e já fizeram o outro maricão se chorar, mas as mulheres não sabem discutir, na verdade. Não ao nível de um psicopata como eu. Então o que é que acontece? Eu sou uma besta a discutir. E eu não sou orgulhoso com isso, não é? Mas eu sou uma besta. O que é que acontece? Sempre discuto com uma gaja. Sinto-me mal 2 vezes, porque maltrato, porque sou uma besta, e depois ela responde, e a resposta é uma merda, e eu fico, coitada da miúda, que nem sequer... Deixa-me dar-te este exemplo. Pá, estava a ter uma discussão horrível. A justificação para isto é que há mulheres que ficam, se tornam físicas, sabes? Nas discussões. As mulheres vão adorar ouvir isto. Sim. Uns empurrões, contra uma prateleira, nada de mais. Sim. E então eu cheguei à conclusão que nós temos que, como nós não podemos tocar-lhes, nós não podemos reagir da mesma maneira, não podemos empurrá-las, não podemos nada, temos que aguentar. A única hipótese que temos é que as coisas que saem da nossa boca sejam tão horríveis que elas parem de bater e comecem a chorar. Ok? Estás-me a seguir? Esse eu estou a ver. Estás-me a seguir? Sim, sim. Tu me viste, estás a fazer uma discussão horrível? Pá, a gaja já estava a tirar com merdas. Tirar com merdas e eu pensei, bom, melhor dizer alguma coisa antes que ela perceba que as coisas todas que partiu até agora são todas dela. Bem, o que é que tu terás dito, não é? Pai, comecei-lhe a dizer merdas horríveis. Tipo, do pai, que o pai traía a mãe, ele começou a chorar, eu não sei o que o pai traía a minha mãe, o caralho é que eu sei, tipo, vi o gajo duas vezes. Estou a dizer essa merda e ela, pá, no meio de toda a raiva, todo o ódio dentro dela, isto foi o que ela teve para me dizer. Olhou para mim e disse, sabes que mais? Só estou contigo por causa do sexo. E a minha reação foi dizer, oh! E é isto. Ficou tudo em bem. Na semana que vem teremos um convidado muito especial, tão especial que nem sequer ainda sabemos quem é, e iremos também dar uma grande novidade. Isso sim, no programa. Passaremos a ter uma espécie de rubrica que será, deixa cá ver, uma espécie de magazine, divulgando algumas das melhores piadas da semana, bem como a agenda dos mais proeminentes comediantes portugueses. Vai ser muito bonito. O Com Humor Não Se Brinca é uma ideia original de Fernando Alvim e Nelson Nunes, com sonoplastia de Paulo Castanheiro, ilustrações de Pedro Lourenço e música de Bandex. O Com Humor Não Se Brinca tem um patrocínio da Summersbee. Imagina que tiveste mais um dia difícil no emprego. Sais e vais beber uma Summersbee. De repente, imagina que o bar se transforma numa praia e o frio que está deixa de estar, porque estás numa Sunset Party. Imagina que vais ter a maior noitada da tua vida. E não vais ser a trabalhar. Imagina um mundo do outro mundo. Summersbee é fruto da tua imaginação. Seja responsável, beba com moderação. Bom humor, não se brinca. Bom humor, não se brinca. Humor, humor em Portugal. Humor. Não se brinca com humor, com humor. Não se brinca, não se brinca, não se brinca com humor, com humor. Não se brinca, não se brinca, com humor. Não se brinca, não se brinca, não se brinca. Humor, não se brinca, não se brinca. Humor, não se brinca, não se brinca.